X, verdade na mente, o que você me diz? Veja bem, conteúdo tá aí, basta refletir. Tem que lutar, a rima é forte a partir de agora, ninguém mais segura. 4 anos de pura determinação, união, proposta concreta, buscando uma meta, na certeza de que serei vencedor. Aliviar minha dor, nosso senhor guia meus passos, risca meus traços, mostra nossa cara pra sociedade. Esse Big Boy Marquinhos, rappers atento, mostrando verdades, realidades do conjunto favela. Para o anjo da guarda acendo uma vela, pois vem dela a inspiração pra minha canção. Bem-vindos ao Brasil colonial. Em algum local, no subconsciente, está o ponto X que impulsiona pra frente. Impõe na mente a valorização da vida, a saída do lado obscuro da prisão sem muros que vive você. Anestesia geral, não deixa se mover. Vegeta e atesta seu próprio velório, enquanto o monopólio domina seu descendente. Escraviza muita gente que luta pra viver. Depende de você elaborar seu raciocínio, seu hino de guerra contra aqueles que querem nos ferrar. Sou hino de paz para aqueles que entram na batalha para nos ajudar. Mais um irmão pregando união de mãos dadas, mente preparada, palavra engatilhada, suavemente produzindo uma levada disfarçada. Chegando pra elite como uma rajada, mostrando para eles o peso da parada, da constante movimentação pra chegar na conscientização do bloco maioral da população. Chega, chega mais, mostra como faz. Não, não, não, não sou covarde. É, o relógio não para, mas nunca é tarde. Te mostro o meu valor, um rapper de verdade. Busque o que é seu, meu, não me diga que esqueceu. Pai zumbi, Malcolm X, panteras negras, poetas da nação, pregavam a revolução. Muitos negros morreram, não foi à toa, não. Miséria, fome, ou pela mão do próprio homem, o ser mais racional do nosso planeta. Percebe que treta, se não, seja preto ou pobre, e vai sentir na pele o exemplo do que te digo. Na batida eu sigo, mostrando que é certo. Mano, fica esperto, depende de você a mudança, ou fica como está. O ponto X, a visão ampliada, mostrando muito além do que se imagina. Ei, pode colar na banca que você se adianta de propostas de valor. Humildade, peça fundamental para alcançar a glória. Mostrar para a criança a verdadeira história, não aquela maquiada que passa no jornal. Muito humano vê e acha normal, não se opõe, não se manifesta. Enquanto isso a elite faz a festa, cria o logotipo da escravidão pra pôr na sua testa. Pobreza, miséria, drogas, violência tem de sobra na nossa terra. O ponto X da mudança está em sua mente. Cada um tem aquilo que merece, o que sua força de vontade pode te dar. Seus braços alcançam, então pode abraçar. Se não corre atrás, nunca irá alcançar. Se não luta pra vencer, nunca irá ser libertada. Corrente psicológica, minha luta é por direitos, por uma causa nobre. Quero dignidade para o povo pobre, o povo daqui, dali e lá, ou de qualquer lugar, onde ruas sejam de terra, esgoto corro pelo céu aberto. Me apoie na rima se eu estiver certo. Chega de bobeira, chega de bobagem, entre nesta luta, não seja um covarde. Ponto X, a verdade está na mente, o que você me diz?